Fernando para Salvador? Não, negativo. É, tenciona prosseguir um afastamento de 10 milhas no corredor forte, com cruzamento da 1735 e posteriormente da 1028. Gente, reporte Farol de Itapuã. Reportará Farol de Itapuã, Guardião 06. Está autorizado o cruzamento, táxi até a cabeceira, até o ponto de espera 28. Ponto de espera, chame a torre 1186 com 223. Reporte Itapuã, informamos aeronave de asa fixa decolando neste momento sentido corredor forte. Seguirá pela linha do litoral até Itapuã, onde reportará, informando no momento através de Pico Açu, 200 pés. Juliette, decolado aos 2-0, curva esquerda, reporte livrando eixo da 1-0. Juliette, curva esquerda, reporte livrando, se autorizar, tem condição de cruzar de imediato. Afirmativo, livre de imediato, se possível, Juliette. Certo. Puxa acionamento. Está livre, 1-2-6-0, chama para o táxi. Livre, o puxa acionamento da 5, chamando para o táxi, 1-2-6-0. O Bravo aqui no Fox Trot, confirma a intenção de voo, qual o setor? Confia a chamada? Guardião 03, na vertical de Itapuã, visual contrato. Gente, autorizado o cruzamento do eixo da 17, chama para o cruzamento da 28, Guardião 03. Autorizado o cruzamento da 17, chamará para 28, Guardião 03. Visual, Joca Pista 28, Azul 4106. 4106, Torre 186, uma boa tarde. 186, 4106, obrigado, uma boa tarde. Bom dia, Azul 4106, está estabilizado o final da 28, passando o ZAN. 4106, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Importará 5 milhas, o 4106 solicita a torre após o pouso, a presença de um médico na aeronave, por gentileza, um passageiro que está sintoma de pressão baixa. Gente, tem condições de informar os dados do passageiro, idade e sexo? É, sexo é masculino, a idade eu já te informo, só um pouquinho. Solo Salvador, boa tarde do 3895 Datan, no Finger 9. Informação limpa. 35 agora, tá, graças, obrigado. Guardião 03 cruzou o eixo da 1735. Solicita autorização para cruzar a 1028. Guardião 03, mantenha o setor. Temos tráfego para pouso na 28. Aguarde autorização. Mantendo o setor, Guardião 03. Ok, Torre, é o Azul 4106. É aproximadamente 50 anos a idade do passageiro, ok? 50 anos, correto. Obrigado. 4106, pode informar a localização do passageiro dentro da aeronave? Zona 28, vento 240 graus com 7 nós, altímetro 10, 14. Ok, livre pouso na 28 azul 4106. Diga que o senhor é Foxtrot. Regressante, para o táxi Foxtrot. Ponto de espera da 28, pronto, conto 23. Conto 23, está no ponto de espera do pátio militar? Ponto de espera da 28. A gente mantém o ponto de espera 23. 23. De 21, a alternativa é Salvador, e o POB 7373. Confirme apenas a autonomia? 3 e 21. Ok, tá livre o táxi até o ponto de espera da 28, no ponto de espera chame a torre 118 decimal 6. Ok, gente, então tá livre ao ponto de espera da 28, quando lá 1864, o gol 1260. Obrigado, um bom feriado aí, uma boa semana. Visual com a aeronave da Azul. Afirmativo. Gente, após passagem do Embraer da Azul, livre cruzamento do eixo da 28, reporte livrando. Ok, após o cruzamento da 28, reportará livrando. Vai manter posição antes da Taxiway Delta, ok? Provavelmente vai dar passagem essa nave que pousou aí. Tem um passageiro enfermo a bordo. Ok, gente, então está reduzindo. O senhor quer que a gente entre no pátio aqui, o pátio 3? Sim, ele vai ingressar via aqui no pátio 3. Ok, então a gente está mantendo a posição aqui 1260. Azul 4106, solo 1126, livre pela esquerda, chame solo 121 decimal 9. Pela esquerda, 219, azul 4106. Sou direto, a gente pode prosseguir? Autorizado, prosseguir. Então prossegue a ponta de espera da 281260. Cruzou o eixo 1028. Padrão 03, ciente do cruzamento, chame controle 119-35, bom voo. Chamará o controle, Salvador, Guardião 03. É torre 4106, taxi, Charlie, tá fechado ou tá aberto? Controle, Salvador, Guardião 03, após cruzamento do eixo 1028. Ciente, na escuta do permanente do controle, reporte para o regresso, Guardião 03. Reportará para o regresso, Guardião 03. Conta 23 ali, mantém 28. Mantém 28, conta. Solo Salvador, azul 41106. Sou 4106, táxi até o portão 08. Para informação da tripulação, estamos em contato com a Infraero, mesmo disse que o passageiro será deslocado da aeronave com a cadeira de roda até o posto de saúde aqui para o atendimento. Ok, livre táxi até o portão 8 para o azul 4106, está ciente das condições para o cliente. Condor 23, decolado aos 29, chama controle 119 decimal 35, bom voo. 119 35, outro grau, bom. Controle do Condor 23. Condor 23, Salvador, contato radar, submarina 370, saída Aron. 370, na Aron, Condor 23. Com certeza, a linha mantém 28, gol 260. Bom, 260, a linha decola da 28, vento 280 graus com meia dúzia de nós. Gente, a linha aí decola, pista 28, gol 1260. 50, decola da pista 28 com curva à esquerda, subida gole, Eval, após Eval voa direto Eudes. Acione 5043 e o controle 119.35. Ok, autorizado então para o 3895 da TAM, Guarulhos, nível proposto 340, conforme rota do plano de voo, por isso que 50. Decolando a 28 com curva à esquerda, na gole Eval, após a posição Eval voa, Eudes direto, 5043 no transponder, 11935 para o 3895 da TAM. Chame para puxa acionamento. Chamará nessa para puxa acionamento, 3895. Gente, já foi coordenado com o controle? Negativo, estou solicitando, senhor. Gente, aguarde. Está aguardando. Curva à esquerda, que está visual. Curva à esquerda, passamos rebloqueio. Bom, no 260, o controle aprovou a manobra. Qual delas? Frente ou esquerda? A seu critério. A critério, ok, obrigado. Deve iniciar então. Afirmativo. Juliette, Quebec, Kilo, Salvador, bom dia. Juliette, Quebec, Kilo, decolou de Veracruz para lançamento para a pesquisa na vertical, decolou 050, está com 4 a bordo, acionado 0154. 04 a bordo, confirma o altitude? 050, Juliette, Quebec, Kilo. 050, autorizado, Juliette, Quebec, Kilo. Autorizado, 1 260, decolado aos 33, chame controle 119 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, um bom feriado aí, até a próxima. Ou que tu tiver no repetitivo aí. Se eu tenho um repetitivo é 320 e eu não tenho nenhum autorizado ainda, então eu vou coordenar o 360. Não, pode ser o 320 mesmo. Então, 320 será coordenado, mantém escuta e aguarde. Autorizado decolar da 17, vento 240 graus com 8 nós, X-ray Fox. Três um nove autorizado LS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. Autorizado LS, pista 28, pista 319, reporte estabilizado. Controle Salvador, Gol 260, boa tarde. Tá cruzando à esquerda, decolou da 28. Após o rebloqueio, prossegue no perfil da Aron. Sente, no 260, suba 410 Aron. Sente, ao 410 autorizado, perfil da Aron, Gol 260. Controle Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, pra você, cara. Solicita 2.500 na Pro aqui no corredor forte, na Pro do forte. 2.500? Afirmativo. Autorizado. Grato. Dois, oito. Afirmativo, tá com o Ivan na esquerda e vai estar livrando o Bravo e sem foco. 00 pela Golf 677, solicita autorização para acionamento. Aguarde acionamento e cópia. O Rumo 25, acionamento por conta e risco do piloto. Gente, será por conta e risco do piloto. 70 pela direita, após 70 irá acessar o lançamento da vertical de Júlio de Zé de Vera Cruz, de Leste Cabetiva. Autorizado. Autorizado. 1-1-9, decimal 35, bom gol. Só teria condição de informar se essa chuva que está vindo tá, é só uma chuva isolada ou é alguma formação? Nós estamos avistando duas formações no setor norte e noroeste, X-ray Foxtrot. Então tem alguma previsão de fechar o campo? Por enquanto as formações estão se mantendo no setor norte. Isso indica que não estão, que o vento não está trazendo em direção ao campo. Então a previsão é que se mantiverem as condições é que o campo não vai fechar. Tá, então sente, grato, vai prosseguir com o voo então, grato. 5, alterno 2545, boa tarde. 2085, 2545, corno. Patrulha Salvador, boa tarde. Papatango, correção, bom dia. Papatango, Bravo, X-ray Fox. Bravo, X-ray Fox, Trot, mil pés, corredor forte. Mil, forte, Bravo, X-ray Fox. No setor norte, mantendo no mil pés, pro a norte, sem interferir no seu pouso. Gente, reportará 5 milhas da cabeceira, 3, 1, 9, 6. 18 milhas, já de retorno. Para Salvador. Retorno para pouso? Retorno para pouso, patrulhando sob a linha B. Ciente, reporte 5 milhas fora, o Guardião 03. Reportará 5 milhas fora, Guardião 03. Juliette Quebec, eu estou pronto para lançamento. Livre lançamento, reporte descida. Reportará descida aqui. Para pushback acionamento 3895 da TAN no 09. 196. Tá, 3196, cheque o trem, livre pouso na 28, vento 260 graus com 8 nós, altímetro 10, 14. 1014 ajuste, 3 de pouso, baixada travada, autorizado pouso pista 28, então 3196. 260, coordenação com o centro Recife, está autorizado direto a Aracaju, caso tenha condições. Aracaju direto aqui, okay, obrigado. Decimal 35. Estou autorizando 320 para Porto Seguro, decola 28, curva esquerda, Gole, Eval, DCT Porto Seguro. 5045 no transponder, 1935 ao controle. Xango no pronto. Vai chamar. 125 para cópia. 125 para cópia. Salvador Vitória, nível 100, uma centena, aerovia Golf 677, decola da pista 28, com curva à esquerda, subida é a Coral, será a Coral? Acione o transponder 5024, controle 19.35. Número 25, saída conforme, pode ser colar de curva esquerda, saída Coral, acionado 5024, controle 19.35. Chame para o táxi. Já será o táxi. Alfa Vita Gilete, 12340. Confirme. O Roma está iniciando o táxi. Confirme o POB e autonomia. Nossa, POB, 4 horas. Não comprei o POB, 909, é isso? Negativo, 09. Eu queixei no POB para cruzamento da 1028. Sim, 685, alterno 2545, boa tarde. 7 Gol, 260, obrigado. Uma boa tarde, um bom feriadão. Comente. Por gentileza. Mantenha escuta agora. Vai dar. Seria a saída prevista, por favor? É, eu decolar já a pista 28, eu vou coordenar com o controle ainda. Gente, graças. Livrou da sua escuta. 3196, táxi em frente, via Quilo, ingresso pátio 3. Vai chamar para ingresso pátio 1. Quilo para o pátio 3, reporta ingresso pátio 1, 3196. Eu peso 14, carinha. Galeão, autonomia 4 horas 20 minutos, POB 49. Disque Bravo Zulo, desça para 2.500 pés, ajuste Salvador 1014. Sente, 2.500 pés, Disque Bravo Zulo. Espera, chame a torre, 18.612, ajuste 1014. 1.014, ponto de espera, chama a torre, OTAN 3895. Copa 2.590, ponto de espera. Autorizado cruzamento rumba 25, ingresse na Alfa até o ponto de espera da 28, no ponto de espera torre 18.6, ajuste 1014. 22, cruzamento, para a cabeceira 28, na cabeceira 118.6, 1014. Portão 3196, ingresse agilizando o portão 02. 02, 3196. Salvador, o gol 1777, no 4, ponto de espera que acionar. Aguarde para acionamento no 777. Vai observar, coordenar com a equipe de solo para as aeronaves do OTAN ingressar no portão 2. Só inicia no portão 4, no 777. Após a aeronave ingressar no 2, a gente pode estar livre do 4. 777. 3895, só observar a aeronave da companhia taxiando ingressando no pátio 1. Ah, ok. Após a passagem da mesma, prossegue o ataque. 3895, nossa espera chama a torre 286. Afirmo. Poderia confirmar para o 3895 a taxi 6 seria a Juliette ou a normal? Em frente, vai taxar em frente. Juliette Alfa. Juliette Alfa até o ponto de fora da 28. Ok, Juliette Alfa até o ponto de fora da 28. 3895. Guardião 03, torre 18 decimal 6. 18 decimal 6, Guardião 03. Torre Salvador, Guardião 03. Você, Guardião 03? Guardião 03, a 7 milhas de Salvador, já para o posto, senhor. Sente. Reporte através norte da torre, Guardião 03. Reportará no través norte da torre, Guardião 03. Tá 3191 pra cópia. Transcópia 3191. Salvador Galeão, nível 360, eu não vi peso nenhum no 4. Decola a pista 28, curva esquerda, subida agora, eval, pós eval, voa direto CRAT. Estacione 5052 e o controle 119 decimal 35. Poderia confirmar só o transponder pro 3191? 5052. Autorizado, 360, Galeão, decola da 28, curva esquerda, na Goleval, pós-leval, direto CRAT, 5052, transponder, 1935, controle, 3191. Ok, CRAT, intercepta a Pesuluno 4, chame para puxa acionamento. A Pesuluno 4, reportará pushback acionamento. Para o táxi, o Gol 1777 tem 139 a bordo, está alternando com fins. 2 horas e 30 de autonomia. Só confirme o POB? 139. Gol 1777, táxi à direita, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 28. No ponto de espera da 28, chame a torre 118, decimal 6, ajustado 1014. Bom dia, bom voo. Índia Alfa, 1014, ponto de espera 186. 1777. Aprovando, Cario, objeto 6740. Gente, pista para 2000 pés, autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado, ajuste permanece 614. 2000 pés, reportará estabilizado, ajuste permanece 6740. Chame controle 1935, decolado às 47. 25, chama na controle 1935. Controle Salvador, Romba 25. Romba 25, contato radar, submantém uma centena, saída coral. Romba 25, subindo para o nível 100, saída coral. Salvador, azul 4060. Azul 4060, boa tarde, identifique, chegada cara e desça para 3000 pés, 1014 o ajuste. 3000, 1014 o ajuste, o azul 4060.